saída do povo do Egito, a libertação do Mar Vermelho, que representa o sangue de Jesus, nos leva ao desafio do deserto. Porém, só chegaremos na terra prometida, passando pelo deserto, como beduínos de Deus. Veja a próxima foto. Parece uma favela. Parece um mundo de barracos, com aqueles panos, aquelas lonas jugadas. É só uma favela. Mas aí moram homens e mulheres riquíssimos. São os beduínos. Eles criam as cabras, eles se sustentam em acampamentos como este, no meio do deserto. De uma hora para outra você passa, tem outra foto aí, você passa e vê, tem um curral, tem um cercado, tem lá do lado muito gado, tem outra foto aí também, as tendas, no meio do deserto, terra pura, e tem lá um pastor ou uma pastora cuidando das cabras. Onde essas cabras arrumam água, meu Deus, para beber? E nós passamos num lugar tipo esse assim, e o guia falou assim, olha, ainda tem muita plantação, ainda tem muita comida, está vendo? Aonde? Irmão, o mundo diz para mim e para você, você só vai ser feliz se a conta bancária estiver repleta de dinheiro. Aí você pode descansar e ficar em paz. Mas o Senhor vem e diz assim, mesmo que você olhe para a terra e veja tudo seco, eu vou te fazer comer do melhor desta terra. Eu vou te sustentar. Você não precisa ter os mesmos referenciais que esse mundo. Mesmo que seja essa terra seca, eu vou te fazer prosperar como esses beduínos. E é assim, irmão. Quantas vezes nós estamos com o conceito errado, a visão errada, os parâmetros errados, e nós estamos buscando de Deus alguma coisa assim maravilhosa que aconteça. Não, de repente é nessa terrinha seca que você está enfrentando aí. Só que vai enfrentar com outros olhos. Senhor, aonde tem água? E a gente começa a identificar lá, passando pelo deserto, alguns mananciais, porque isso a gente não sabe. Só chove 4 meses do ano, o resto é seca pura. Mas existem mananciais por toda a terra, escondidinhos, que quem passa nem sabe que é manancial, mas Deus revela aos seus beduínos. Puxa vida, a vida é difícil, as coisas são difíceis, mas eu sei dos mananciais que Deus já estabeleceu na minha vida. Ali, como é que você está conseguindo? Como é que você está vivendo? Ah, eu tenho uns segredos de Deus, tenho uns mananciais. A gente quer que Deus faça com que a nossa vida seja igual à vida dos povos à volta. O rio Nilo, enorme, plantação, tudo maravilhoso, tudo bonito. Ou então a Babilônia com seus jardins, com toda a sua pompa. Não, irmão. Deus quer que eu e você aprendamos que tudo isso é passageiro. E que nós podemos viver numa terra de milagres que é infinitamente melhor do que o que os povos à volta vivem. A terra que Deus tem para nós está depois do deserto. Deserto é uma palavra hebraica chamada Midbar. Diga comigo, Midbar. Todas as vezes que eu fui a Israel, eu ouvi isso. Porque os guias falam disso todas as vezes. Uma parte do tempo você está no deserto. E Midbar é uma palavra hebraica que significa lugar para se levar o rebanho. Toda vez que você ouvir um evangelho que promete você estar nas margens de um mar maravilhoso, com tudo facilitado, não creia nesse evangelho. Não creia também no outro evangelho, que vai ser luta, difícil, tristeza, vai ser angústia, vai ser sofrimento, mas esse sofrimento vai te purificar. Não, quem que nos purifica é o sangue de Jesus. Mas creia no evangelho que diz, filho, O melhor lugar para você cuidar do seu rebanho é o deserto. Nós passamos na fronteira com a Jordânia, e há um pedaço da fronteira que, bem às margens do Rio Jordão, e tem a cerca cheia de contatos, de radares, de sensores. Tem uma área entre duas cercas, tudo minado de bomba. E fora da cerca, dentro do território de Israel, uma estrada de terra do deserto, lisinha, aplainada, bem trabalhada. Em alguns lugares fica o carro do exército, com três soldados e um beduíno. Interessantíssimo, que apesar de toda a tecnologia, aqueles soldados, aquele carro, depende do trabalho do beduíno. Porque com a cerca, com os sensores, lá no quartel, eles acusam, em tal lugar, alguém pode estar ameaçando a nossa fronteira. E aí eles contactam o carro, e o carro vai naquele lugar, e é o beduíno que desce. E o beduíno olha as marcas do pé na terra. Aquela estrada de terra, a margem da cerca, é estratégica. Então ele sabe, pela marca dos pés na areia. Há quanto tempo passou o inimigo? A que velocidade passou? Em que direção está indo? Ele está leve ou está carregando alguma coisa? O beduíno agacha e ele sabe tudo. Porque ele aprendeu no deserto a viver e enfrentar qualquer circunstância. O inimigo acha que é esperto demais, mas o beduíno sabe de detalhes minúsculos que dão a ele vitória sobre o inimigo. Deus quer fazer de mim e de você beduínos. Por isso, depois do Mar Vermelho, tem um deserto. Por isso, antes da Terra Prometida, tem um deserto. Porque lá na Terra Prometida, você vai viver no deserto e verá o deserto florescer. Mas se não passar pelo deserto, você não aprende a ser um beduíno. Tem muita gente acreditando num evangelho que fala de você sair num passe de mágica do deserto e ser levado para um lugar que é o oásis 24 horas por dia, o ano inteiro, e tudo é maravilhoso, e tudo é ó, lindo, lindo, lindo, você vai ter, você vai poder, você vai conseguir, você isso, você... Não, Deus não quer isso, Deus não tem isso para nós. Deus quer que eu e você, enquanto estamos nessa terra, aprendamos a viver como beduínos. Se enriquecem, tem o seu gado, tem o seu dinheiro, cria sua família, vence os seus inimigos no deserto. E aí nós vamos entendendo por que no deserto. O guia nos disse uma frase que impactou muito. O deserto unifica todas as forças da natureza. Você no deserto está sozinho, não tem nada no deserto. E ao mesmo tempo tem todas as forças poderosas da natureza. O deserto nos ensina a viver sem distração, sem fantasias. No deserto nós não temos nada para recorrer. Assim como o deserto unifica todas as forças da natureza, Deus me disse: ali eu manifesto todo o meu poder. Se você tiver o oásis fácil, fácil, você não dá valor. Se você tiver uma tenda maravilhosa com ar-condicionado, você não sai daquele lugar mais. Mas se você está no deserto, você tem que se virar para chegar na Terra Prometida. E no deserto, eu e você não temos outro recurso, senão o milagre de Deus. A soberania de Deus. Por isso Deus quer que eu e você aprendamos a enfrentar o deserto. Para sermos muito claros, irmãos, o deserto são exatamente as lutas que passamos todos os dias. São os desafios que eu e você temos nessa vida. Como os irmãos disseram aqui, se há uma lição que nós podemos gravar para o resto da vida, é que naquela terra, nós vemos com os nossos olhos, nós pisamos com os nossos pés nos milagres de Deus. Nós vemos e temos experiências pessoais impagáveis de que Deus transforma o deserto em algo que floresce, em verde, em plantação maravilhosa, em alimento, em sustento. Deus faz isso. Vamos mudando a nossa forma de pensar e de orar. Obrigado pelo deserto, Senhor. Agora, Senhor, eu preciso aprender hoje mais uma lição do deserto. Porque eu não achei água ainda essa semana, Senhor. Eu estou tendo dificuldade de encontrar água. E eu não vou pedir o Senhor para me tirar do deserto. Eu vou pedir o Senhor para me ensinar a encontrar os mananciais do deserto. Eu não vou pedir o Senhor para me levar embora daqui. Eu vou pedir o Senhor para me fazer descobrir como venço o inimigo. Porque eu verei os teus milagres. Eu verei o deserto florescer, eu verei o inimigo cair por terra, eu verei eu e minha geração se estabelecer na terra que o Senhor prometeu.